Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, minha gente, hoje quarta-feira, meio de semana, estamos chegando por aqui mais uma vez com o Baú Sertanejo. Quem vos fala é seu amigo Elbert Andrade e é um prazer imenso lhe fazer companhia a partir de agora nessa festa gostosíssima aqui no seu rádio, tocando as melhores músicas, as canções que marcaram épocas. Para começar, tem Racine e Rafael, Só a Saudade de Você. Na sequência, Milionário José Rico, lá de 1991, Nasci Pra Te Amar. Esse é o nosso baú que está no ar. Olhando a luz das estrelas, eu só vejo você e me bate a saudade, acende a vontade de te amar outra vez. Vou sair por aí, vou tentar te encontrar, nem que seja a última vez, outra vez. Eu preciso te amar. Traz de volta a minha vida, eu tô na avenida com a solidão. Eu estou te procurando, lágrimas molhando o meu coração. Parece que o sol já não brilha mais pra mim e a noite não tem fim. Não quero amanhecer. Você foi embora e levou o meu sorriso e o que restou do paraíso, só a saudade de você. A minha vida, eu tô na avenida com a solidão. Eu estou te procurando, lágrimas molhando o meu coração. Parece que o sol já não brilha mais pra mim e a noite não tem fim. Não quero amanhecer. Você foi embora e levou o meu sorriso e o que restou do paraíso, só a saudade de você. Parece que o sol já não brilha mais pra mim e a noite não tem fim. Não quero amanhecer. Você foi embora e levou o meu sorriso e o que restou do paraíso, só a saudade de você. Só a saudade de você. As melhores. Baú Sertanejo. Ser amado.

sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Vamos juntos, o César Menotti, mais o Fabiano no Poporri. Seu amor ainda é tudo. Ainda ontem chorei de saudade. Chico Rei Paraná, Saco de Ouro, Chitãozinho mais o Chororó, Vá pro Inferno com Seu Amor, Ainda Nasci Pra Te Amar, Milionário José Rico, Só uma Saudade de Você. Canção bonita também na voz do Racine e do Rafael. Daqui a pouco, mais músicas na sua rádio preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. É o nosso baú de quarta-feira. Tá pintando aqui mais um bloco, tá chegando mais músicas de qualidade. Tem pra você César e Paulinho, Companheiro é Companheiro. E na sequência, João Paulo e Daniel, Saudade. Escolha bem seus amigos e conduta. Companheiro é companheiro e cada puta é fã da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Quem veste a nossa camisa é companheiro e quem põe nós na confusão é fia da puta. Quem ajuda quem precisa é companheiro e quem deixa a gente na mão é fia da puta. Quem devolve o que empresta é companheiro e quem enrola igual retroço é fia da puta. Quem convida nós pra festa é companheiro e quem deseja o mal pra nós é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Quem trabalha honestamente é companheiro. Quem rouba o nosso dinheiro é fia da puta. Quem tá do lado da gente é companheiro e quem dá o golpe é traiçoeiro é fia da puta. Quem vibra o nosso progresso é companheiro. Quem tem inveja e é mole é fia da puta. Quem quer o nosso sucesso é companheiro e quem quer que a gente se apoie é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta. As melhores. Baú Sertanejo. Música.

acho que o seu coração já não está mais comigo. Estou fazendo o que posso pra não te perder. Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho? Cada vez eu estou mais sozinho. O que eu não quero é ficar sem você. Acho que o teu coração tá querendo ir embora. Dois corações sempre abertos, sem nada a esconder. Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira. Fantasias a vida não tira, e é desse jeito que eu tenho você. Mais o Leonardo, de 1993, Diz Que Me Ama. Voando Sem Asas, de 1992, com Zezé e Luciano. Ainda ouvimos o João Mineiro e Marciano, Beijo do Adeus. João Paulo e Daniel, Vai e Volta. Ainda ouvimos João Carreira e Capataz, Casinha Verde. Daqui a pouco tem a sua música. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Esse é o nosso baú, quarta-feira, meio de semana, comunicando aqui na sua rádio, tem um amigão de sempre, o Elbert Andrade, que prazer imenso. Trio do Brasil, Bicho Feio, Edson, Viola, Minha Viola, participação de Beijinho, vem na sequência pra você. Bonito. mas eu acho muito feio. Bicho estranho da amizade pendurado, só levanta irritado, é diferente de tudo. Fica de pé quando uma mulher alisa, ele tem cabeça lisa, mas tem o pé cabeludo. Ô bicho feio, ô bicho feio. É um bicho esquisito, a mulherada acha bonito, mas eu acho muito feio. É um bicho esquisito, a mulherada acha bonito, mas eu acho muito feio. Creone, Xonadão, o bicho é feio, mas a mulherada adora. Antigamente a mulher tava na frente, o bicho tava contente, não se importava com nada. Porém agora vejo tudo esquisito, homem disputando bicho pau a pau com a mulherada. Ô bicho feio, ô bicho feio. É um bicho esquisito, a mulherada acha bonito, mas eu acho muito feio. Ô bicho feio, ô bicho feio. É um bicho esquisito, a mulherada acha bonito, mas eu acho muito feio. Ô bicho feio, é um bicho esquisito, a mulherada acha bonito, mas eu acho muito feio. Ô bicho feio, ô bicho feio, é um bicho esquisito, a mulherada acha bonito, mas eu acho muito feio. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Vai rasgando, filho, que o pai vai costurando. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu e a viola e eu. Eu e a viola e eu. Viola, minha viola, a razão do meu viver. Você é a minha vida, eu não vivo sem você. Solidão aqui não entra, fica da porta pra fora, cantando pra minha amada. Hoje eu rasgo a madrugada no braço dessa viola. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu e a viola e eu e a viola. Viola e eu. Viola é prenda de Deus, rainha do meu sertão. 10 cordas bem afinadas, tem som de uma oração. A viola é companheira, me arrepia de emoção. Sem ela eu não me ajeito, seu lugar é no meu peito, em cima do coração. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu e a viola e eu e a viola e eu. É, paizão, fala, meu filho. Vem cantar mais, do jeitinho que o senhor ensinou. Deixa comigo. Viola é prenda de Deus, rainha do meu sertão. 10 cordas bem afinadas, tem som de uma oração. A viola é companheira, me arrepia de emoção. Sem ela eu não me ajeito, seu lugar é no meu peito, em cima do coração. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu e a viola e eu e a viola e eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou feliz com a vida que Deus me deu. Eu e a viola e eu e a viola e eu e a viola e eu e a viola e eu. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Tá chovendo, mulher, tá, mas pensar num trem bom. Moda de viola, tô gastando a sola nesse batidão. Tá chovendo, mulher, tá, aguenta coração. Ei, pá, eu tô no meio, mulher, e rodeio é nossa paixão. Tá chovendo, mulher, tá, mas pensar num tremão. Moda de viola, tô gastando a sola nesse batidão. Tá chovendo, mulher, tá, aguenta coração. Ei, pá, eu tô no meio, mulher, e rodeio é nossa paixão. Pus a mão na fivela, contei pra ela com uma intenção. Fingiu que não me viu, mas depois caiu no papo do peão. Eu sei o que ela gosta e não é da minha bota que nem do chapéu. Ela gosta do jeito que eu sei fazer no quarto do motel. Tá chovendo, mulher, tá, mas pensar num trem bom. Roda de viola, tô gastando a sola nesse batidão. Tá chovendo, mulher, tá, aguenta coração. Nem pá, eu tô no meio, mulher, e rodeio é nossa paixão. Fazer um piseiro, hoje eu tô sorteiro, pego quem quiser. Seja loira ou morena, com nós não tem pena, basta ser mulher. Outro pé tá armado, vou deixar um recado pras mulher casada. Se der bola, nós pega, nós não arrega, não perdoa nada. Tá chovendo, mulher, tá, mas pensar num trembão. Roda de viola, tô gastando a sola nesse batidão. Tá chovendo, mulher, tá, aguenta coração. Ei, pá, eu tô no meio, mulher, e rodeio é nossa paixão. Tá chovendo, mulher, tá, faz pensar no trem bom. Moda de viola, tô gastando a sola nesse bastidão. Tá chovendo, mulher, tá, aguenta coração. Ei, pá, eu tô no meio, mulher, e rodeio é nossa paixão. Ei, pá, eu tô no meio, mulher, e rodeio é nossa paixão. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Sente falta de mim. Quando a solidão no seu peito explodir, não se acanhe, telefone, que eu vou lhe atender. Com certeza vou falar que ainda gosto de você. Quando você lembrar do amor que a gente fez, e se isso te fizer voltar, conta comigo outra vez. Eu nunca consegui tirar você da minha vida. Fiz tudo pra te esquecer, mas não achei saída. Eu ando tão carente, eu preciso do teu calor. Meus braços vêm me encher de amor. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Quando você lembrar do amor que a gente fez, e se isso te

L bis. Você é a minha chance de amar e ser feliz. Preciso de você, como preciso do ar, como preciso da vida. Com você na minha vida, solidão desaparece. Se não fraco entre o medo, você é minha coragem. Isso já não é nem sonho, nem magia e nem miragem. É um filme que em meu peito tem reprise toda hora. É verdade o que eu sinto, não é da boca pra fora. Você é o show que a vida, sem ter medo, pede bis. Você é a minha chance de amar e ser. Vida pra viver, pra te amar. Preciso de você como a luz dos olhos meus. Eu preciso de você como preciso de Deus. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Andam falando pra você que eu não presto, e já falaram de você. De ninguém. O importante é que a gente se ama, que o amor está em primeiro lugar. Enquanto falam e maldizem de nós dois, a minha vida consiste apenas em te amar. Que falei, não ligue não. Só fala de nós quem nesta vida não perde paixão. Nosso amor vai morrer a cada segundo, se a gente der bola para os desfeitados que existem no mundo. Que a gente se ama, que o amor está em primeiro lugar. Enquanto falam e maldizem de nós dois, a minha vida consiste apenas em te amar. Deixe que falei, não ligue não. Esta vida não teve paixão. Nosso amor vai morrer a cada segundo, se a gente der bola para os enfeitados que existem no mundo.

E quando a lucidez voltar, eu vou ficar aqui, sonhando estar nos braços dela outra vez. Pensando bem, vou beber pra esquecer um pouco aquele amor. A noite já se foi, o sol clareia a terra. Outro amanhecer começo sem você. Beber pra esquecer um pouco essa mulher. Sei que quando a lucidez voltar, eu vou ficar aqui, sonhando estar nos braços dela outra vez. Pensando bem, vou beber pra esquecer um pouco aquele amor. A noite já se foi, o sol clareia a terra. Outro amanhecer começo sem você. Outro amanhecer começo sem você. Outro amanhecer começo sem você. Nós conferimos juntos Adalberto Adriano aqui na última, rodando a cidade, ainda no colo da noite com Chico Rei Paraná, César e Paulinho, Morro de Saudade Sua, e ainda mensagem no meu celular, canção do Renan e do Raí, também ouvimos aqui na sua rádio preferida. Que pena, pessoal, chegamos ao final, mas amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com muito mais músicas, mais alegria em nosso Baú Sertanejo. Forte abraço do amigo Elbert Andrade e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.